Ah, esses aqui são os banners do Batman. Que zela, ela. Que zela, ela, cara. Não, mas é maneiro, pra ter ideia, meu... Eu não quero ver nada, cara. Não quero ver banner, não quero ver crítica, cara. Eu quero chegar lá e ficar vislumbrado, cara. Não dá, maluco, não dá, cara. Não dá, cara. Até com o Homem-Aranha, que eu nem tô levando tanta fé assim, depois que vi o trailer com o cartucho acendendo, eu não tô vendo crítica. Imagina com o Batman, cara. Ué, cara, então tu não sabe ainda, né, o pessoal tá falando bagulho, não? Cara, não sei, deixa assim no stand-by. Começando mais um, quer dizer, mais um não, o primeiro de uma série de MetaCast. O MetaCast, podcast do Metafospato. É, então vamos lá, quem é você? David. É Davi, mas por motivos que ele tem passagem pela polícia, ele não pode falar sobre o nome dele. Então, e eu sei quem eu sou? Sou Harrison. Harrison. E esse é o primeiro podcast do Metafospato, esperando que vocês gostem. Se não gostar também não faz diferença, porque a gente vai começar mais legal, continuar fazendo mesmo. E apesar de que seria muito bom que vocês continuassem ouvindo. Para o nosso tratamento de depressão, isso é fundamental. É, tem uma psiquiatra aqui ouvindo, a gente está numa cama estofada, tem um psiquiatra ouvindo, a gente está algemado. É. Então, é bem por aí mesmo. Joga aí a música da abertura. Mecânica. Muito bom. Cara, tá aí um filme louco. Louco no bom sentido ou no mau sentido? No bom sentido. É um filme que tem até influência no... Bastante influência de passagem no Cavaleiro das Trevas, na atuação do Heath Ledger, né? Eu consigo ver o Heath Ledger ali, cara. Na verdade, eu consigo ver o... Coringa. Na verdade, o... É a atuação mortal. Do Coringa, viu? A atuação lá do cara lá. É praticamente piada mortal no filme do Laranja. É muito bom o filme. Se você não é forte, assistiu, é forte. Assim, o começo é forte. Agora? Tem gente que fala que é tosco, mas os primeiros 18 minutos é meio tosco, mas... Eu, cara, eu acho o filme todo muito bom, cara. Não, o filme é bom. O filme tá no top 10. Falando nisso, Watchmen é uma merda, cara. Que filme ruim da... Watchmen Before. A gente já pode começar assim, tá vendo? Filme ruim da porra, cara. Que filme, cara, que... Ah, o filme! Cara, filme é muito ruim, cara. Ruim, cara, como é que você gostou daqui? Como é que eu disse que aquele filme é mais ou menos? É muito ruim. Que, caraca, que ruim o que é, vamos cara? Vamos começar. Olha, primeiro, todas aquelas críticas que eu tinha feito sobre o filme estavam certas. Só que os elogios que eu fiz estavam errados. Olha só, início de conversa. Não tá aqui. Início de conversa, aquela abertura que todo mundo elogia. Ela é muito longa, cara, muito longa, o troço não acaba nunca, ele repete a música do Bob Dylan. Duas vezes. Cara, que é uns 7 minutos e meio, o clipe tem 7 minutos. É, cara, ele repete aquilo incansavelmente, tipo assim, aquela coisa da sutileza, o troço exagerado, é tipo, o que começa bacana acaba virando uma cafonice, sabe, sem fim. Tu viu lá a parada que ele fez? Vi. Eu não tinha achado isso quando vi o filme, não, tinha até esquecido. Não, é o seguinte, na primeira vez que eu vi o Batman, na abertura, eu tinha visto essa parte aqui do Batman, esse pôster aqui lá no fundo, só que eu achei que era só uma homenagem. Depois que tu falou, eu voltei lá e, pô, realmente tem um velho aqui que pode ser o Alfred, o não, pai, é um garoto ali, não, é não, é um garoto, cara, é o Bruce. Que garoto, cara, esse é um pô, velho aqui, cara. Aí eu pensei, o Bruce deveria estar por aqui em algum lugar, esse aqui é um velho, cara, tem óculos, tem ruga, cara. É, mas de qualquer forma. Quem estiver ouvindo, tiver o filme Watchmen, bota lá no Watchmen que na abertura tem uma parte que faz homenagem ao Batman. O Coruja dando uma parte porrada. Na hora que o Coruja dá uma porrada no cara, você dá uma pausa ali que você vai ver no fundo o que a gente tá falando. Mas não perde tempo não, cara. O filme é uma merda. Olha, tipo assim, eu fiquei constrangido vendo aquele filme. Pô, sabe por quê? Assim, não, cara. Sério, cara, o filme é ruim mesmo. Ó, bota pra assistir de novo, você vai ver o que eu tô te falando. Cara, olha o Zack Snyder, calma aí, o Zack Snyder ele filma como se ele estivesse fazendo um clipe. Se você troca o Rochas pela Madonna ali dançando, Cara, é a mesma coisa. Tem aquela cena que ele fala que ele vai contar a piada lá do palhaço. Cara, que cena mal dirigida. Você vê a água correndo assim, brilhando. Cara, o troço é tão cheio de estilo. Aquilo ali realmente foi tosco. Tão cheio de estilo. O raio tava lilás. Eu dei pausa ali, eu pensei, pô, eu vi realmente que eu vi, voltei um pouco, dei pausa, o raio tava lilás. Mas assim, cara, tirando as partes que outra cafonice. Aquela cena que o Manhattan tá lá, que ele fica bolado, que ele tá dando entrevista, o cara é tão cafona, tão noveleiro, que ele mete a ex-namorada no cara ali do nada. Olha só o que você fez comigo. Cara, que coisa ridícula, cara. É muito ruim, cara. Eu fiquei constrangido. O filme foi feito pros nerds, mas também foi feito pro grande público que não sabia do que você tava falando. O grande público é um idiota, cara. Ah, meu amigo, mas o filme é uma merda, cara. É muito ruim, cara, muito ruim. Não tem... Cara, tirando as partes que o Zack Snyder que esculachou, o resto dos filmes, o resto das cenas do filme, é tirada do quadrinho, caralho. Não é, cara, não é. Olha, as cenas que ele reproduz são mal feitas, cara. Mal feitas. Aquela cena que o cara vai andando ao som do... Que o Dr. Manhattan tava andando ao som do... Do Cavalgada das Valkyrias? Pô, desgrila. Mas aquilo ali só pode ficar comédia mesmo, cara. Ah, não, aquilo ali o cara fez pra zoar. Não, cara, o cara fez aquela cena ali pra se prender e olhar. Pô, cara, olha só o que cena que o cara. E, tipo assim, você ri do ridículo. Não, mas aquela cena foi feita pra ser sátira. Por quê? E a cena que o comediante mata a japonesinha. Ela é tão mal dirigida, mas tão mal dirigida que você não tem. What the fuck is it? O que tá acontecendo aí? O cara dá um tiro, aí o cara vira pro outro, bota a mão na cena. Aí ele começa a declamar Shakespeare. Não, é porque você poderia ter feito isso, você poderia ter feito aquilo. Um troço todo desnatural, bicho. Parece que o cara, eu tava procurando onde o cara tava lendo aquilo no chão. Aí tipo assim, ele fala, não, mas o cara tá repetindo o que tá escrito. Meu amigo, você tem que entender. Ele tá repetindo o que tá escrito, cara. Tem que entender, é porque isso que eu falo que nerd é burro, cara. Nerd é burro. Meu amigo, quadrinho é arte sequencial. Ah, é diferente. Aí quando o Rocha, ele fala o seguinte, ó. Não sou eu que estou preso com você. Não é vocês que estão presos comigo. Acho que vocês ainda não entenderam. Não sou eu que estou preso com vocês. Vocês estão presos comigo. Que cara, que o Alan Moore, ele coloca essas frases de efeito para resumir o sentimento. Claro. Você não precisa. Você no cinema, cara, tem um cara respirando, tem um movimento. Você não precisa repetir coisinha tantã por tantã. Porque o que funciona no gibi não vai funcionar no cinema. Só que essa é uma das melhores frases da história em quadrinho. Tinha que ir pro cinema. Não, tudo bem. Do Rocha que é legal. Legal. Funciona bem. Agora essa do... Ai, mamãe, nos ajude. Mamãe, não sei o quê. Mamãe, me perdoa. Cara, essa cena do... A cena do Vietnã ali é vergonha ali. Eu fiquei com vergonha. Meu irmão assistindo comigo, eu falei... Pô, tu gosta disso aí? Quadrinho é isso aí? Não, cara. Não, cara. No quadrinho funciona de maneira diferente. O cara sai andando, tipo assim, a sensação é diferente. Ali você vê o ator falando, parece que ele tá declamando. Não, você podia ter feito isso, você podia ter feito aquilo, você podia ter feito aquilo outro. Aí o cara lá, aí o Jabazo. Caraca, maluco. Que a cena de marcha, então, nem pensar, né? Não, e tem outra coisa também, né? É tipo assim, o que o Alan Moore, ele pretende fazer com o Dr. Manhattan, mas o que ele consegue fazer, que é mostrar como é chato a vida humana, né, do ponto de vista do Manhattan, porque naquela rotina lá de coisas, ele vai mostrando várias coisas ao mesmo tempo, de como o Manhattan vê a vida, né, e como pra ele tudo isso é um monte de chatice, né, tanto é que ele fala que não tem diferença de vida e morte, né, chatice. Cara, o Zack Snyder, ele tira toda a parte filosófica e deixa só a parte chata. Aí o cara, não, eu tô comendo uma mulher agora. Essa mulher agora vai fazer um castelo. Ui! E tipo assim, cara, mais ridículo de tudo, mais ridículo assim, aquilo que não passa, que eu fiquei indignado, a vontade era pegar aquele DVD e destruir. Eu só não destruí porque o DVD era seu, diga-se de passagem. Cara, no final, depois que tudo acaba, quem fala a frase mais emblemática do filme, do HQ? Nada termina, né? E tudo continua. É a merda da Espectral. Cara, você acredita nisso? A mulher não entende a merda do Manhattan. Ela abandona o cara. E quem diz a frase mais emblemática da porcaria do quadrinho? É a mais tosca de todas. Aí tu para pra pensar. A frase que é dita pro pessoal parar pra pensar que nada termina, um troço filosófico. Aí ele fica no som de sarcasmo, entendeu? De deboche. Sabe o que o Manhattan diria? Nem eu entendo, mas eu entendo assim. Aí eu falei, maluco, era pra terminar a dignidade, pra mostrar que esse cara, esse Zack Snyder, é um merda, cara. Tipo, cara. Não dá, cara. Não dá pra... É intragável, cara. Nunca mais eu vou assistir esses dias eu tava mudando de canal aqui, aí tava passando o comercial do Sucker Punch. Aí eu fui falei assim, meu pai, caralho, olha só. É o diretor que todo mundo odeia, mas que eu gosto. Pô, cara, Sucker Punch... Tá, cara. Sucker Punch não tem credibilidade nenhuma. É mais pelo fetiche mesmo. Mas, pô, o Watchmen, cara, você... Só tá vendo as piores partes, cara. Pô, me diz que tá bom, agora sabe, defende o Watchmen. Porque a maioria das cenas foram tiradas, até tomadas da cama foram tiradas do quadrinho, cara. Aquela cena que o Rocha, que tá lá no porão, lá com o Coruja, que eles estão falando, pô, eles estão conversando lá e falar, estão tentando matar a gente, o que vocês fizeram que a gente passa, ele retribuir, não sei o quê, aí passando aquela baboseira. Aí o Rocha que tá indo embora lá pelo túnel, aí lá o Coruja vai lá, se senta, aí vem aquela. Aí passa a câmera, a tomada vem descendo pela escada e o Coruja lá sentado com as mãos assim, das pernas, aquela tomada foi tirada do. Do quadrinho, agora vamos pensar de maneira diferente. Vamos pensar de maneira diferente. Você concorda comigo que filme é uma forma de arte? Filme é uma forma de arte. E HQ é outra forma de arte, não é? Só que... Se você quer uma coisa que é idêntica só àquilo que, é isso, que o Alan Moore criou, se você quer a gênese, se você quer o produto da melhor forma possível, o que você tem que fazer? Leia a história em quadrinho. Leia a história em quadrinho. Só que é aquilo, cara. Eu gostei tanto que eu queria que ele fosse transformado pra vida real. Ah, então entendemos. Então agora chegamos a um ponto. Ah, isso aí. É memória afetiva, né? É memória afetiva, cara. Exatamente. A mesma coisa que faz uma porção de nerd burro e dizer que o Vingadores é o melhor filme de todos os tempos, quando no máximo... Mas não é, cara. Ano. Mas não é. Por quê? Porque você não tem um quadrinho com os Vingadores daquela forma. Não, na verdade... Bem parecidos, mas aquilo ali é tosco, cara. Aquilo ali foi feito pro cinema, pro grande público. É, mas agora o quadrinho, mas o filme do Watchmen, você falou tudo agora. E eu não me sinto mal e falo isso, não. É realmente memória afetiva, cara. É. Cara, tu lembra quando a gente tava no cinema vendo aquela bagaça, que a próxima frase que o cara ia dizer, a gente já sabia qual era? É. A gente tava vendo... Não, cara, fala essa parte, não é que eu me vergonho disso. Cara, tá vendo... Então tá, finge que eu tava sozinho lá no cinema. E diga-se passagem, tava vazio aquela bodega lá, cara. Tava tinha gente. Não, tinha, cara, tinha 35% do cinema, cara. Eu queria que aquela bodega tivesse lotado, mas infelizmente não estava. E queria que o filme tivesse feito tanto sucesso, mas graças a Deus também, de certo modo, só fez sucesso entre os nerds, olha lá. Nerd burro, mas vamos lá. De que eu tava falando mesmo? Ah, tá. Tava tão bom que a sequência tava tão tirada da memória afetiva da gente que... A gente sabia qual era a próxima frase que o cara ia falar. Eu lembro claramente que o Rocha que entrou lá na base militar e... Pô, não sei se foi eu ou se foi você, que a gente falou assim, Rocha, eu vou avisar para o homem de Steve, que alguém entendeu. A gente falou essa cena, cara. É, mas outra cena muito mal dirigida, Dix, falou, ô, ceninha, cara. Mal. Outro clipe da Madonna, você bota ali a Madonna dançando ali, jump, aquela Like a Virgin, ela cantando ali, tira o Rock, bota a Madonna, cara, que funciona acho que até melhor. Rocha, que não bota, tira a Madonna, bota o Rocha ali que funciona até melhor, cara, tipo assim, é isso aí. Pô, cara. Aquela cena que o Rocha cai do segundo andar, que ele vai lá falar com o Modok. Ele tá com tiro na cabeça, que ele descobre que foi uma armadilha, que ele, putz, que ele cai. Cara, outra cena mal dirigida, cara. Ele cai. Aí começa a brigar com os policiais, aí no quadrinho. Aí o cara fala, nossa, que fedor, não sei o quê. Aí começa a meter a porrada. Isso tem no coisa. Não. Aí o cara tira a máscara dele e ele, meu rosto! Não, isso tem também, no... Não, cara... Isso é legal. Mas esse negócio do Zack Snyder ficar metendo câmera lenta em tudo, aí você vê o cara correndo assim, putz, grila. É, mas aí já estima o caramba aí também... Não... Também o quê? Putz, grila. Aí se é ruim ou se deixa de ser ruim, estima o cara, porque 300 teve isso, o Sucker Punch teve isso, o Watchmen teve isso, o Madrugada... Não, Madrugada da Morte não tem isso, e tanto é que é o melhor filme do cara. E é um filme, não vou dizer que é um filme excepcional, pra mim, filme de zumbi também não pode ser considerado melhor alguma coisa de alguma coisa, cara. Cara, mas é, cara... Tá vendo, cara? Como você pode ter credibilidade dizendo que filme de zumbi é bom, cara? Pô, cara, é tipo assim, quando você fala que filme de zumbi é bom, você tem que recorrer à história do filme de zumbi. Qual a história do filme zumbi? Quem fez o primeiro filme zumbi famoso da forma como você conhece? O Jorge Romero. E era uma crítica à sociedade. Você tem ideia, o herói do filme era o negro, né? Porque o racismo tava... Deixa eu ver se é o mesmo filme que eu me lembro. Passar uma sessão da tarde, tinha um bagulho lá da radiação, não, as lá da radiação. Não, isso é bem pra cá, né? Esse daí é uma sátira. Ah, é. Que é bem popular, diga-se de passagem. Eu me lembro, faz sentido. Porque a cena que eu mais me lembro é que quando eu tinha... 4 anos de idade, a primeira vez que eu vi alguém dando dedo foi quando a mão do zumbi caiu do carro, só a mão do cara, se levantou e deu dedo pro zumbi, carro. O zumbi falou, eu quero, sério, e no final ainda aparece o Michael Jackson lá entre os zumbis tomando choque. zumbis morrem executados. Ah, é, tá certo. É, o filme é divertido. Foi um lápis, foi um lápis. Mas o filme Jorge Romero, cara, é uma crítica social. É uma... É um filme assim, pô, cara. O cara fez sem dinheiro e fez uma obra realmente relevante. Ainda hoje, se você for ver hoje, comparar com os filmes que você faz hoje, você vai achar tosquinho. Entendeu? Mas é um baita filme, cara. É um baita filme. O melhor filme de zumbi que existe, cara. Quase todo mundo quase morto que você me passou. É bom, mas não vamos perder o foco aqui. Você tá querendo falar mal do Zack Snyder. Não, o Zack Snyder é uma porcaria. E, tipo assim, eu tenho uma perspectiva negra quanto... Negras não, sombrias, né? Quanto ao futuro do Superman, bicho. Eu fico assim meio, cara, no cagaço. Eu sou... Pô, cara, o que que vem pela frente? Eu sou suspeito de falar porque eu não gosto do Superman. Então eu não posso nem dar minha opinião. Boiola. Cara, você não lê nem o Reino da Manhã. Você tem medo de ler o Reino da Manhã? Tô lendo. O cara tá correndo da manhã lá fazendo 2 meses. O cara, o gibi pequenininho, o cara não tem coragem de ler, mano. E o Batman eu li... Igual se estivesse comendo essa bicha. É uma mix do. E outra, eu tinha 13 anos quando eu li o Watchmen e li rapidinho. E hoje que eu tenho mais força de vontade pra ler as coisas, eu não li o Reino da Manhã ainda. Tem que ter vergonha disso, né? Uma vez eu passei a noite toda lendo Calvin Haroldo, mas não tive coragem de. Mas Calvin Haroldo, você tá verdade. Mas enfim, o filme do Watchmen é muito ruim, cara. Olha que filme ruim, cara. Que filme ruim. Mas, como eu costumo dizer, né? Diga-se de passagem, a gente tá falando do filme do Watchmen, e isso... No dia, como é que é? Na data de hoje, o troço que já passou há 2 anos. Não, mas assim... Porque leva na consideração que tá saindo o Watchmen de fora, a gente tá falando... Tipo assim, o que tem de relevante falar sobre o filme lá? Pode ser em qualquer era. É atemporal. É, porque o que é atemporal ali não é o filme, é a HQ, né? É. Qualquer triunfo, qualquer coisa boa que você vê no filme é por causa do Alan Moore, né, cara? Que fez uma obra realmente atemporal, mas o filme é muito ruim, bicho, muito ruim, eu não recomendo. Você vai ficar com a má impressão, não foi aquele, Alan Moore não é um boiola, cara, não fez aquilo ali, entendeu? Sai daquela ali. Se você é um novo nerd que tá começando a acompanhar as histórias, foge do filme então. Foge do filme, essa é a indicação máxima, morre, que a gente pode te dar. Procure desesperadamente a história em quadrinho, mas fuja do filme. É, entendeu? Nem lê For Watchmen, você não precisa disso. É melhor do que isso, entendeu? Muito menos ler Before Watchmen, que tá mais fácil ser achado já que tá sendo lançado agora. Muito menos ler Before Watchmen antes de ler o verdadeiro Watchmen. Antes, porque senão você vai ficar como? É, não, cara. Aí dá um tiro na cabeça e vai pra chão de carga. Dá um tiro na cabeça e vai pra chão de carga. Esse animal que entrou aqui agora foi meu pai. Talvez isso saia na gravação. Invadiu o estúdio aqui, ele não viu a luz acesa lá de fora. Não é. Mas aí, falando do tema, né? Diz aí, Harrison. 3 gibis aí que são, marcaram aí a tua vida. Por que que tem um nerd por causa desses gibis aí? Cara... Principalmente, por que que você é um nerd, né, Harrison? Cara, eu fui criado na frente da televisão. Isso não é motivo pra ser nerd, mas pelas coisas que eu via, cara, eu via Globo Ciência, eu via não sei o quê, era tudo. Gostava de rock, era tudo estava convergindo pra isso. Mas o que mais marcou mesmo foi o fato de eu aprender a ler lendo história em quadrinho, cara. Eu tava lembrando esses dias aí, semana passada a gente falou sobre o almanaque do Pateta nas Olimpíadas. Ah, muito bom. Acho que foi o primeiro almanaque que eu li, foi esse. Eu tinha uns 5 anos de idade, eu acho. Era um almanaque grosso. Mais ou menos, pô, sei lá, 200 páginas, 300 páginas. Sei lá, porque faz tempo que eu peguei também, mas... E daí foi só o Manarco de Patins, tal. Foi aí que eu peguei o História em Quadrinho do Homem-Aranha, maluco. E foi uma das edições da Era do Uniforme Negro, que tava ele contra o Abutre. Pô, eu gostei tanto, comecei a comprar e descobri uma tal de... Que todo mundo vai me odiar agora, se eu falar em você pessoalmente. A Saga do Clone, cara. Que é a pior saga de todas pra mim. Segundo a memória afetiva, já que você falou, tocou no assunto. Pra mim, meu, a saga do Clone é a melhor de todas, cara. Porque foi a primeira vez que eu li uma saga completa de uma história em quadrinho, cara. E tem até hoje. Eu me livrei de todas as histórias em quadrinhos, mas a saga do Clone tá quase completa ali na última gaveta daquele guarda-roupa ali, ó. Deve estar cheio de poeira, coitado. Porque só algumas edições estão incapazes, tipo, baixo tudo. Mas aí, é bem por aí mesmo, cara. Deprimente, né? E você, cara? E você? Cara, é tipo assim, eu sou nerd, né? Ao contrário de você, eu sou nerd da velha escola, né, cara? Tipo assim, Eu sou nerd no pior sentido da palavra. Bom, né? Dizer que a etimologia da expressão nerd não é a coisa positiva. Nem a gente fica dizendo aí, ah, eu sei orgulho de ser nerd. Cara, nerd, né? A gente levava porrada, era sacaneado. Mas isso aí também. Você não, você pegava as menininhas. Cara, cara, olha, cara. Não fala isso não, cara. Se a gente fizer como fez, eu quero que as meninas entrem em contato comigo, cara. Se você dizer isso, aí eu vou achar que eu sou um galinha. Cara, tipo assim, cara, o mais perto que eu chegava na mulher era quando eu pegava lá aquelas revistas lá, tipo. É isso aí, cara. Tipo, eu tinha repelente de mulher, cara. Revistas? Revistas, não, revistas de moda aí, tipo, pintava, você entendeu? Você revista de moda? Não, cara, tipo lá na A Casa Alemã, lá, essas coisas assim. Ah, aquelas, sim, a gente olhava aquelas revistas assim pra tangente. Ver a mulher com lingerie. Ah, sim, sim. Que coisa. Sim. Entendeu? Tipo, cara, era isso aí, cara. Minha infância foi isso aí. Aí, tipo, vendo a série do X-Men e muitas outras loucuras. Muito embora eu só vim ter contato com o Gibi mesmo, mais velho, mas o Super-Homem pra mim foi sempre o cara. Depois que eu conheci o Batman, mesmo de forma física, eu comecei a trocar o Batman pelo Super-Homem. É, só, cara, nem quando eu era pequeno eu gostava do Super-Homem, cara. Eu já te falei, eu gostava de Tartaruga Ninja, quando saiu Tartaruga Ninja eu pulei pro Homem-Aranha, cara. Cara, Tartaruga Ninja, o primeiro filme que eu assisti no cinema foi Tartaruga Ninja 3, cara. Ter ideia de como eu era nerd. Cara, e eu, tipo assim, ainda hoje eu sou nerd, eu sou aquele nerd da velha escola, eu não sou nerd cool, não, tá, sabe? Aquele cara de todo mundo gostar, engraçado. Não, eu sou nerd então, mesmo, quer descolado. Dizer, você. O Davi, ele é nerd e o Harrison, ele é geek. É. É, hoje em dia tem essas boias tolices, essa diferenciação de gênero, mas não é uma coisa. É tipo assim, hoje em dia o cara tem nerd, tem over, tem loser, tem geek. Eu tô mais com loser, né? O cara que. Mas assim, não me incomoda com isso. Essa, né? só vi e descobri que tinha gênero de nerd depois que o Érico lá do Omelete falou lá que tinha do Frito, falou que tinha separação. Não, a gente é geek, a gente é nerd, a gente não sei o quê. Até então eu não sabia que tinha gêneros. É, nerd é bom se dizer que é uma expressão depreciativa, né? Não, isso é nerd, né? É uma expressão infelizmente, hoje em dia essa porra tá virando moda, cara. É igual roqueiro, cara. Todo mundo se acha roqueiro, todo mundo se acha nerd. Quanto de pose, filho da mãe. Pose serve tanto pra roqueiro quanto pra nerd. Pra nerd, cara. E pior de tudo, cara. Pior que nerd é o nerd que gosta de cultura oriental que vira otaku. Não, totalmente pose. Por quê? Porque ele vê esses animes da vida aí na televisão, caramba. Aí começa a gostar dessas bostas. Ou seja, se tá na TV, cara, já é nerd, cara. Porque já vira modinha, vira cultura pop já, a partir do momento que tá na TV, cara. É, cara, mas se você parar pra pensar, a própria essência do nerd é o cara que curte cultura pop, né? E, pelo menos, hoje em dia, que se fala isso, a pessoa esquece... É, mas no meu tempo era fazer as coisas que só você fazia excluidamente. É. E história em quadrinho não era todo mundo que fazia isso. O que se esquece hoje mais grave, né, dizer de ser nerd, é que o nerd tinha, pelo menos, a aparência de ser um sujeito inteligente. Hoje se excluiu totalmente isso. É, qualquer idiota pode ser descrito como nerd, entendeu? É, mas tipo, até aqueles filmes de zoarro mesmo, a figura do nerd dos anos 80, ela tinha partido pela premissa que o nerd era um cara inteligente. Por mais escroto que ele fosse... Por mais espinhento, de óculos, cabelo penteado com gel, ele era inteligente. Entendeu? O Peter Parker... Homem-Aranha, isso! O Peter Parker, inclusive, é assim, né? Se você for pegar o Peter Parker dos anos 60, o cara tem uma gravata de borboleta. Borboleta. Tem a edição lá que conta a origem do Dr. Octopus, que passa lá o Peter Parker. Cara, o cara tá vestido ridículo, o Peter Parker com o cabelinho todo lisinho, cara. Todo mundo, parece que a vaca lambeu, cara. É, cara. Todo arrumadinho, todo... Aí tu pega essa porcaria desse Peter Parker do Ultimate aí, tá o cara totalmente colado, mano. O cara meio aquele meio magro com músculo, com aquela camisa... curtinha, não sei o que, o cara quase com a barriga aparecendo e tal e tal. Puta que merda. Bosta, cara. Rapaz, é por isso que aquelas edições do Ultimate que você passou, até hoje eu não li, vou até te devolver, porque... Cara, eu comecei a ler e enjoei já na sexta edição, cara, também não tinha lido não. Até porque se fosse pra ler aquela bosta, eu tinha terminado de ler O Reino do Amanhã. É, cara, não, aí, tipo assim... Eu vou te passar um spoiler aqui que você não quer ouvir, então tá pros ouvidos. É do Homem-Aranha? É do Homem-Aranha. Pode falar, olha só, diga-se passagem, o Homem-Aranha foi lançado ontem, mas a gente não tem dinheiro pra ir, vamos ver amanhã. O Spider-Man, ele é baseado totalmente no Spider-Man Ultimate, cara. E nas piores coisas, né? Diga-se passagem, um certo Érico Borgo aí, deu crise de chilei quando viu o filme, né? Agora eu não vou explicar por quê. A internet tá horrível, eu não tenho visto nada ultimamente. Mas, cara, eu tava vendo o trailer, passou o trailer ontem na TV. Cara, o Menezes solta a teia pelo cartucho, o cartucho solta, sai uma luzinha, cara. Eu te falei isso, né, cara? Me falou, mas eu só vim lembrar ontem quando eu vi. Que merda é essa, cara? Tem uma LED ali, cara. Faz tipo, aí solta uma fumacinha e ainda solta uma luz vermelha, cara. Cara, tu vai ter a crise de xilique maior ainda quando você descobrir como é que o cara consegue aquela merda daquele cartucho de teia, cartucho de teia. Nossa senhora. Não, se for levar pelo Ultimate, aquilo aí, a teia, se não me engano, foi o próprio pai dele que tá fabricando. Tá, vou falar, ele compra na Amazon, tá? Ele entra no site, ele compra, vamos comprar teia, ele vai lá na Amazon e compra. É isso aí, cara, é isso aí mesmo, entendeu? Então, tipo assim... Esquema pra quem está ouvindo a cara de estática que fez agora. What the hell's going on? É, bicho, é isso aí, bicho. O cara tá agora, parece que ouviu a morte do gato dele, ele tá chocado. Amigo, se você vai pro cinema ver o Spider-Man, esse novo, incrível Spider-Man, esse incrível Homem-Aranha, cara, vai tipo assim, de pedra. Não, peraí, você tá falando sério aqui? Tu viu isso aonde, cara? O Érico Borgo, cara, viu? E tá todo mundo falando isso, cara. Como assim, cara? Ele compra um cartucho de teia? É, exatamente, entendeu? Ele compra um cartucho de teia. Ele compra, tá? Pode entrar no lugar, vai ver. Ele dá pro celular aí que vai ver. Ele compra um cartucho de teia, mas tá todo mundo dizendo isso. E, tipo assim, até o adjetivo que tá se usando é o mediano, Homem-Aranha, o nada espetacular, Homem-Aranha, o normalzinho, Homem-Aranha. E, na verdade, o filme não é um reboot. Lá se foi a essência. É uma refilmagem do filme do Sam Raimi. É uma refilmagem porque ele aborda o mesmo tema, sem nada de novo. O negócio dos pais dele é só uma aparição rápida, tá, piscou, perdeu e já parte para outro tema. Caraca, o cara compra o cartucho, lá se foi toda a essência da genialidade de que é um cartucho, onde é tão bem feito que se ele fechar a mão ou segurar alguma coisa não vai sair teia, mas se ele apertar os dois dedos no meio, vai sair e tal, ele vai lá e... Não, tem um disparador de teia, entendeu? Só a teia que, putz, chega a ser mais ridículo do que a parada do teia orgânica. Eu começo a sentir falta da parada do teia orgânica. Não, pra mim, cara, a parada da teia orgânica foi uma grande sacada, mano. É, cara, mas aí teria que ser no abdômen no Homem-Aranha, né? não, mas no quadrinho chegou uma hora que ele também solta a teia orgânica pela mão e pra ali, pô. Aquela gente, o cara, Homem-Aranha tem que produzir a teia. É, tem que estar colocando teia no alto. Falei, caraca, acabou a teia! É por isso que no 2, aquilo ali dele, eu não sei quem eu sou, foi uma desculpa a teia acabar então. Mas eu achava aquilo ali uma babaquice, mas depois você começa a amadurecer, você vê que é legal, não, você ter um herói com depressão, é muito legal. Não, o problema não. O que eu achei mesmo quando eu tava vendo aquele filme, na hora eu já matei. Bom, esse problema todo dele, conflitos internos, foi só uma desculpa pra poder a teia dele falhar em pleno ar, igual na história do quadrinho. Mas ele tá lá no ar, tal, de repente cai e... Não, mas funciona. Aquilo bem, ali é o equivalente a ter o cartucho acabar e ele trocar no ar e não dá tempo de cair e se ferrar. Funciona bem no filme aquela ideia ali, eu acho que é legal. Porque eu tenho visto o pessoal falar bastante nesse filme é o seguinte, esse Peter Parker é o Peter Parker Ultimate. Até quando a gente foi lá na convenção do certo site de Ovo Frito, né? A gente teve a oportunidade de ver o Averard e ele falando umas coisas lá que, pô, cara, quem conhece o Aranha ficou meio com o pé atrás, né? O cara falando um negócio de... Não, o Peter Parker sempre foi um herói, o Peter Parker sempre buscou lutar pelo aquilo que é certo. Putz, grila, cara, esse Peter Parker mesmo que eu conheço é o Peter Parker que, tipo assim... Começou a carreira dando porrada, O cara ganha dinheiro vendendo as próprias fotos. É esse Peter Parker que, pô, o tio Ben morre por causa dele? É esse cara mesmo? Ele que é o herói? De vez em quando dá uma crise de xilique. Sem contar que o Edgar Wright falou lá que ia ser o melhor filme da história de todo. Igual esse mesmo que escroto falou. Do Homem-Aranha 3, entendeu? Do famigerado Motoqueiro Fantasma. Nossa, o senhor nem me fala. Cara, esse cara é verdade, cara. Quem quiser saber da minha decepção com o Motoqueiro Fantasma, que gera pra muitas pessoas desesperar, vai lá no Metafosfato, que tá lá, a primeira crítica que a gente botou foi, no caso meu, fiz aquela bodega lá, fiquei tão decepcionado que cheguei em casa, escrevi cheio de ódio, eu quase quebrei o teclado do computador. E eu me divertindo em casa, lendo aquilo. Falei, não, primeiro filme, tal, mas o 2 vai ser melhor, vai... Caraca, cara. O primeiro filme ficou, tipo, nota 10 aí, Se você comparar com essa bodega agora, desse 2. Tem nego dizendo que o 2 é melhor do que o primeiro, né? Tá de sacanagem, cara. Até anatomicamente falando, o primeiro é melhor, cara. Você vê que é um esqueleto pegando fogo, né? Essa bosta agora é o quê? Um cara feito borracha, né? Um esqueleto feito borracha, cara. Pô, pega aquele crânio ali agora, ó. Você vai ver que a mandíbula dele não chega até o externo dele aqui na costela, cara. Totalmente deformado, né? Pode dizer que se perdeu de tudo, a única coisa que valeu a pena foi que agora a roupa dele tem uma mancha de óleo assim, ficou meio nojento, meio sombrio, mas também minha coisa que seja relevante pra história. Realmente é. É, cara, mas é o quê, né? Filme ruim, né, cara? Eu te avisei, né? Você tem que botar esperança nessa coisa, né? Disse que ia ser o melhor filme do ano, melhor que Vingadores. Dizer esse tipo de coisa é heresia, você tá querendo queimar meu filme. Apesar de que os Vingadores também. Cara. Tá aí, a gente pode falar um pouco sobre Vingadores, né, cara? Por que Vingadores não é essa Coca-Cola toda? Vingadores tá saindo em Blu-ray agora. Essa é bom botar uma dica da data que a gente tá, porque daqui a 20 anos a gente vai olhar pra essa merda e dizer... Sente vergonha, né? Caraca! Cara, começa você falando do Vingadores, porque... Cara, Vingadores, ele tem um problema muito grande, né, cara? Ele, tipo assim... Se Transformers não existisse... Vingadores seria o filme das galáxias, cara. Eu vou explicar logo isso. Mas vamos começar primeiro pelo grande problema inicial do Vingadores. Cara, o início é muito arrastado, muito complicado. Eu cheguei a ler a crítica do Paulo Vilhaça, eu concordo plenamente com ele, de que no início você se apresenta logo um negócio de que nada de mal vai acontecer ali, entendeu? Em vez de você aí estar tomando um uísque, tomar uma cerveja, Vingadores é suco de groselha, cara. Pode ficar tranquilo que ninguém vai morrer, entendeu? A shield toda desmorona, tal. O máximo que você vê é sair um filetinho de sangue ali do nariz de uma mulher e você vê, pô, cara, desse mato não sai cachorro, você não precisa ficar tenso, não tem nada disso. Nossa Senhora. E quando um filme te apresenta isso, você meio que perde aquela sensação, né, de perigo, de tensão. Não tem, o Vingador não consegue isso. E sem contar que é um início muito arrastado. Eu acho que o roteiro peca nisso. Eu acho que se fosse um negócio mais enxuto, até dando prioridade para uma história maior, né? Já que eles se gabam de ser os maiores heróis da Terra, podiam ter dado uma história mais digna. A história podia ser mais complexa, mais intrincada, mais... É? Ficou velhos batidos já filmes da Marvel. É, não, e tipo assim, para pensar. O que é o filme? É o Loki, ele aparece, o Loki vai preso, o Loki foge, apronta as maiores inspirações em Manhattan e o filme acaba. É só isso. Não, e a forma como ele acaba também com os ETs lá, os... caindo do nada, é aquela velha discussão de sempre. Você tá cheio de inimigo pra tudo quanto é lado. O que você faz pra destruir todo mundo? Puxa a tomada. Puxa a tomada, todo mundo cai. Pô, os caras eram biológicos, cara. Como é que desligando a máquina, a nave-mãe, os caras caem, cara? O filme tem qualidades? Tem qualidades. Assim, de 0 a 10 eu dou nota 7 pra esse filme. Pessoalmente, eu acho que nota 5 já tá de bom tamanho. Mas por que nota 7? Vamos lá. Por que o filme se daria melhor se não existisse o Transformers da vida, que o Transformers é uma porcaria, eu odeio Transformers. Eu sei que todo mundo odeia Transformers, todo mundo me odeia quando tipo, gosta de Transformers, Zack Snyder, e mais Transformers bom. As cenas de ação O 3, então, lá do Culto da Lua, melhor de todos. As cenas de ação do... Rapidinho, vou até botar uma musiquinha aqui, ó. As cenas de ação dos Vingadores, elas são legais, né? E as cenas de ação do Vingadores, elas funcionam muito bem. O grande clímax dele é que é um problema. Primeiro que se aquilo fosse real, você imaginaria que milhões e milhões, ou milhares e milhares de pessoas teriam morrido em Manhattan. Mas não dá pra acreditar que vai morrer várias gente, tipo assim, porque você não vê corpo, você não vê nada, você vê só as navezinhas. Pelo menos no Transformers você via caveira no chão, o cenário quase que exterminou do futuro, o cara pisando em crânio no chão. Você percebeu isso na hora que ele chega lá em Nova York, sai do carro, tá cheio de caveira no chão, esqueleto. Eu não vi, esse é qual, 3? Esse é o 3. Eu não vi. Até o Transformers foi melhor do que isso no Vingadores. O Vingadores, as naves dão tiro na parede, né, meu amigo? Então, fica difícil você criar alguma atenção aqui. E, tipo assim... E depois daquela batalha grandiosa em Manhattan, depois você vê o que Transformers 1 e o Transformers 2 já apresentam, não é aquela Coca-Cola toda, você fica mais com aquela lembrança agradável de personagens que percorreram por toda a sua infância. Pro público em geral, é só isso, é só um filme de ação divertido. Não vai marcar. E Vingadores vai sofrer o mesmo mal que sofreu o X-Men 1. X-Men 1, quando eu assisti, era o filme da Galáxia, sabe? Aquele filme, o melhor do melhor do melhor do melhor e com louvor. Saiu o X-Men 2, eu já comecei a olhar pro X-Men e falei, que merda! Vingadores vai ser a mesma coisa. Você vai olhar assim quando sai Vingadores 2 com a historinha melhor, aí tu fala, pô, maluco, como é que eu gostei de Vingadores 1? Aí quando saiu o 3, que vai sair com a história ainda melhor, eu falo, pô, maluco. Cara, quando eu era mais jovem, eu era mais crítico que você, cara. Você é mais velho do que eu, mas os filmes que você via há um tempo atrás que você disse que gostou, nem eu, quando criança, gostava dessas bodegas, cara. Pô, X-Men, cara, eu não gostava disso nem no tempo de... Caraca, cara, como cara. Eu disse, eu fui criado vendo, lendo o X-Men, né, cara? Mas achar que bom, aí tá, cara. X-Men 1 no cinema foi um barato, cara. O Wolverine, cara, o Cajun, né? O Cajun lá que eu só vi, né? Quanto tempo cara, tem o X-Men, o primeiro? 90 minutos. Cara. Não, quanto tempo atrás vai tá. Cara, ele estreou em maio de 2000, né? Nossa, 2000? X-Men 1. Então, isso foi há 12 anos atrás? Anos tu tava atrás, com quantos anos? Tava com 14 anos, né? Cara, então, peraí, eu vim ver o X-Men, tô mentindo agora, mas eu vim ver ele quando eu tava com... Acho que com 14 também. Acho que não sei se eu vim em DVD ou se eu vim na TV, sei lá. Sei que eu não gostei já quando eu vi, cara. Não, cara, é um filme simples. Na verdade, é um filme que não tem nada demais. Hoje, tipo, seria um filme... Mas, assim, ainda assim, você comparando com outros filmes que você tem de super-heróis, pega Elétrica, pega Demolidor, pega... Vamos pegar aí. Elétrica é outro ruim. Pega Thor, pega Lanterna Verde, pega Quarteto Fantástico, os dois. Bota todo mundo junto. Qual é o melhor? X-Men 1 é bem melhor, cara. Não é um filme de super-heróis como a gente está acostumado agora. É um filme até que se você falar que não é um filme de super-heróis, passa tranquilo. Um filme de ficção científica mentiroso. É, faz sentido. Passa tranquilo, entendeu? Ninguém ali veste aquela roupa, tem aquela roupa preta lá de motoqueiro dele. E é tranquilo, cara. Tipo, tem bons atores, tem o Ian McKellen, que é o Gandalf. Tem o Patrick Stewart, que é o cara do Star Trek. Entendeu? Tem bons atores, tem o Hugh Jackman ali, que era um ilustre desconhecido na época. Então você tem um elenco razoável, né? A Halle Berry também não era ninguém naquela época. E hoje, 12 anos depois, voltou a ser ninguém, depois das mais escolhas que ela fez. Entendeu? Como X-Men 3? Era o X-Men 3, cara. Foi de graça ali. Mas o que ferrou ela mesmo foi a Mulher Gato. Nossa Senhora. Voltando aos Vingadores. Entendeu? Então, resumo da época. Vingadores é bom, pelo Nomute, né? Legal, dá pra assistir, é divertido. É um filme bobo, cara, é um filme bobo. É bom, mas é um filme bobo. Tu não pode... Pô, cara, em plena era do Batman, Cavaleiro das Trevas, Batman Ressurge, cara, você vê filme da Marvel, tu acha que é tudo bobo, mas quando você vê os Vingadores, você acha que é o mais bobo dos bobos, cara. É. Você é bobinho, história razoável, tal. É bom, o bom dele, cara, na verdade, se vocês me usar, o bom é que você conseguiu... O que se torna ele bom é que você tem aquela memória de ter visto o Homem de Ferro, de ter visto o Hulk, de ter visto tal, e depois você vê todo mundo junto. Cara, esse filme dos Vingadores saiu quase como o filme onde todos os outros filmes se juntam. Não saiu como o filme dos Vingadores, como as pessoas conhecem. Ah, tá o Thor, tá não sei quem, tá não sei quem. Não. Saiu um filme onde fez a fusão de todos os outros filmes, mas o Vingadores não é fusão de outros filmes, é a fusão dos personagens da história em quadrinhos. Entendeu o que eu falei? Não, tô entendendo, mas é um outro universo, né, cara? E tipo assim, eu por mais que eu respeito essa ideia de que o Vingadores é visto como um gibi no cinema, eu acho que filme... Não, eu acho não, né? Filme é filme, gibi. Se você quer algo fiel... Homem, menina, macaco. Se você quer algo fiel, algo que respeite a lenda, você compra um HQ e lê, pô. Filme é outra coisa, bicho. Eu não quero nem comparar com o Cavaleiro das Trevas, porque é outra parada, né? Outro nível. Não, é outro nível, é outra forma outro de se fazer. Outro nível também. De se fazer produto, né? De fazer filme. Até porque o Batman do Nolan, ele não é fiel, muito fiel à fonte. Mas são bons filmes. Talvez os filmes da Marvel sejam muito fiéis. Não sei se as pessoas, se só eu percebi isso, mas por mais fodástico que sejam os filmes do Nolan, cara, ele tá no meu top 10, poucos filmes alcançam esse patamar. O Bruce Wayne do Nolan, ele é meio burrinho, cara. Não sei se você percebeu, seu filme, ele é meio burrinho, ele não é igual o Bruce Wayne do quadrinho. Mas por que tu acha ele meio burrinho? Cara, ele precisa de algum conselho, o Alfred vai lá, aconselha ele, uma coisa que na história do quadrinho estaria óbvio para o Bruce Wayne. O Bruce Wayne é um cara treinado, um cara inteligente, ele é o maior detetive do mundo. O que, que o Bruce Wayne faz nesse filme, cara? Puta merda, né, cara? Você que corresponde mesmo, cara? O que ele faz nesse filme, cara? O que, que ele faz mais nesse filme? Não, daqui a pouco vai vir nego, se a gente tiver público, vai vir nego dizer que eu tô falando mal do filme. Não tô falando mal do filme. Só tô dizendo que nessa parte... Não, o cara discorda, assim, gênero, número e grau, né, cara? É tipo assim, é uma abordagem diferente. Teve alguma hora que você viu o Bruce Wayne na frente do computador fazendo pesquisa, dizendo, oh my god, ou fazendo cálculos, ou... Não, ele tem aquela cena muito mentirosa lá da tecnologia lá, da engenharia reversa da bala, que ele vai lá, que ele pesquisa a parada também no Cavaleiro das Trevas, que ele vai lá, que ele salva os policiais, ele chega lá os policiais, tal, tal, tal. Mas é bom que se diga que o... tanto que, principalmente o Cavaleiro das Trevas, é um filme que gira mais em torno da trama do que do personagem em si. Ali você vê o Batman diante de uma trama complexa. É importante também dizer. E impecável, diga-se de passagem, a trama do Cavaleiro das Trevas. É importante também tem que dizer a respeito do Cavaleiro do Batman, que é um personagem de 70 anos com várias facetas, né? Tem 70 anos, o personagem já mudou várias vezes, já foi abordado de várias formas. Eu acho que o Batman é um personagem que. É, mas se você, que é amante do Batman, mas também amante, boiola. Mas você que gosta do Batman mais tempo que eu, tô certo ou errado? O Batman é o maior oportunista da história dos bichos, é o maior detetive, é o cara inteligente, é o cara, pô... Esse não, ele... O Batman é o Batman, beleza, tal, trama muito boa, mas o Bruce Wayne não é essas coisas todas, cara. Tudo bem. Eu acho, eu até tinha pensado nisso, eu vejo esse Batman mais ou menos como uma abordagem que o Tim Burton quis dar pro Batman dele. O Tim Burton queria que o Batman fosse um cara normal, bem intencionado ali, por isso que ele escolheu o Michael Keaton, tudo bem. Daí pra frente a ideia dele, o que se tornou prática, né, não foi muito legal, mas a ideia do coisa era isso ali. Tipo, porque, cara, quadrinho, os caras viajam muito na maionese, entendeu, bicho? O cara bota o Batman lá com o cara mais sinistrão, talvez o filme isso não funcione, entendeu? Não funciona. Até porque... Eu também não tô dizendo que o cara tem que ser totalmente sinistrão, mas, pô, pelo menos um sinistrinho, né? Bota o cara lá fazendo... Pô, o cara lá estudando, analisando as coisas, detetivescando, se é que essa palavra existe. Pô, não simplesmente, pô, o cara vai ali, volta, pede o conselho ao Alfred, aí fica lá sentado, aí vai lá dar umas porradas e tal, pede ajuda ao Lucius Fox. Pô, o Fox tá praticamente, o Fox é quase mais detetive do que o próprio Suene. Não acho isso, não. Eu acho que... Primeiro, o Nolan, ele é fã de filmes do 007, então ele deu o quê de 007 pro Batman. Agora, esse lado dele de cientista, cara, você tem que entender que talvez a abordagem que ele quis dar pro personagem, se você fosse aprofundar muito nessa coisa, o filme ia ficar de uma forma tão fantástica, assim, a fantasia ia aumentar de tal grau, que algumas formas de abordagem talvez perdessem aquela substância, né? Aquela coisa, não, o cara é cheio de ideia, não, cara. A base mesmo, até do Cavaleiro das Trevas, é isso aí. Ele é um cara comum que tá disposto a chegar ao limite pra resolver os problemas. É como disse o Kikés, ele é um cara normal com um monte de coisa que não existe. Exatamente. É um cara que existe com um monte de coisa que não existe. Mas eu acho que vale também a pena essa abordagem. Eu acho que depois do Nolan, daqui a uns 10 anos de preferência, não fazer que nem essa merda desse reboot do Homem-Aranha, que é uma bosta, não vi, mas eu sei que é ruim. E Transformers, que vai sair o 4. É, o Transformers é porcaria mesmo, né, cara? Sim, não faz pra você faz diferença se lançar 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eles vão continuar lançando enquanto houver Harrison no mundo. Ah, boa! Aí, cara. Mas o Batman, acho que agora, o Batman merece descansar em paz. Nossa! Inicialmente, aí, a gente descansar pode dizer em paz, fala o agora. Pessoal fez críticas positivas do filme. Mas ainda assim, eu pessoalmente acho que o filme vai se o filme manter essas críticas positivas, que é bom que se diga que geralmente o filme abre com críticas positivas, geralmente, nem começa a rasgar a cera pro filme. Aí ganha aquela bilheteria toda e todo mundo, aí os caras fazem, haha, peguei vocês, já deram dinheiro pra Hollywood, agora vamos falar a verdade. Olha, eu lembro que o Homem-Aranha 3, cara, eu lembro de ter uma revista que eu comprava na época, a revista deu nota 8 pro Homem-Aranha 3. Foi aquela revista que faliu? Isso aí, ela faliu. Não sei se foi bem por isso. Ela faliu depois que fez uma crítica boa do Homem-Aranha 3, não é isso? É, cara, acho que foi praga lá do pessoal que foi assistir aquela merda no cinema. Putz, cara. Entendeu? Mas, tipo assim, se o filme tiver uma boa crítica, ele vai bater um bilhão de bilheteria. Não sei se vai passar o Vingadores, mas também não importa. Cara, eu tô torcendo pra passar todo mundo, cara. Eu quero que ele fique em primeiro lugar, cara. Eu quero que Eu quero olhar para as pessoas normais e dizer, ah, o filme do super-herói ganhou o primeiro lugar, se não faz. É, pra mim não faz diferença, acho que se eu ele passar do Harry Potter, que é uma bosta fumegante, voadora, em cima de uma vassoura, diga-se passagem, se ele ganhar do Harry Potter, já tô feliz, cara. É. Tô feliz. É, cara, né? É, tipo assim, eu não tenho esse problema, acho que... Cara, eu fiquei feliz uma vez quando vi o Senhor da Anéis ganhando o Oscar de melhor filme. Mas você imagina, cara, o filme é pra mim, entendeu? O filme pra mim é... Eu entro lá no cinema igual quando eu tô lendo um livro. Pra mim, o cara escreveu pra mim ler o livro, ou fez o filme pra mim assistir. E tá bom, o que os outros acham, dane-se. Entendeu? Lógico que a gente fica feliz quando o filme dá bilheteria, porque ele vai dar a oportunidade de outras pessoas assistirem e vai dar oportunidade também de... Gerar discussão também. Também gerar outros filmes, né? Vai gerar outros filmes. Mas a primeira pessoa que tem que ficar feliz com o filme sou eu, o resto não. É legal, você fica feliz saber que o Cavaleiro das Trevas foi o primeiro filme de super-herói a gerar 1 milhão lá e tal, tal, tal. Milhão, é. Aos Troncos e Barrancos chegou lá. Mas... Eu não vou ficar triste se ele for um fracasso de bilheteria, não, entendeu? Até porque alguns dos filmes que eu mais gosto são um fracasso de bilheteria. Como, por exemplo, Atia. Atia devia ter acabado antes de começar. Eu fiquei triste quando o Atman, porque sabia que o Atman não foi uma bilheteria. Cara, o Atman deveria ter acabado antes de começar, que nem esse Akira agora. Ah, que nem o Akira. Bicho, cara, o Atman, você tem que dar graça a Deus de ter dado errado, porque se tivesse dado uma bilheteria de 1 milhão... Iam querer lançar o 2. Iam lançar o 2. Aí eu ia ficar puto. Iam dizer que o Manhattan destruiu o Rorschach, mas o Rorschach, na verdade, foi para um universo relativo. Isso quer dizer agora, o universo alternativo. E ia ter lá mostrando o que ia acontecer com o Coruja e com a Espectral. Meu amigo, ia ser uma bosta. Para fechar agora o podcast, recomendações de filmes do Davi. Cara, eu vou recomendar aqui. Vou recomendar dois filmes chineses. Na verdade, dois filmes coreanos. Chineses, não, coreanos. Por favor, não fala Old Boy. O primeiro deles é o Old Boy. Ah, meu Deus do céu. O Spike Lee. Não, não veja o Old Boy perto dos seus pais, por favor. Veja trancado no seu quarto. Não tem cena pornográfica, não, mas você vai entender quando ver o filme. Cara, Old Boy, cara, é um filme que precisa ser visto. É um filme louco, bicho. Muito louco. Faz a descrição aí. Primeira coisa que você precisa saber é que o Old Boy ele é uma adaptação do HQ, né? A sinopse diz assim: o sujeito foi preso por uma bebedeira e ao sair da cadeia ele resolve ligar para casa. É aniversário de 3 anos sua filha. Na cena seguinte, acorda em um quarto onde apenas uma televisão, sem saber por quem e nem por que foi preso. Ele fica preso lá aos 15 anos e ao sair do lugar, ele procura entender por que foi preso e, lógico, parte em busca de vingança. Vingança, essa palavra batida, eu odeio filme que fala de vingança, cara. É, mas é legal, o filme tem umas cenas bacanas, é uma cena bem feita, ele é uma adaptação do mangá e vai receber um remake, né? Sério? Americana. Que bosta. Vai ter o Josh Brolin, que é o cara lá dos Goonies, né? O cara mais velho lá, o irmão mais velho dos Goonies. E vai ser dirigido pelo Spike Lee. Então vale a pena assistir, é um filme legal, é um filme pra se conhecer. O outro filme que eu vou indicar, que é o segundo filme, é o Caçador. Cara, esse filme é do caramba, viu? Caçador? O Caçador, esse filme é muito bom, cara. Saiu agora, não, né? Não, bicho, é antigo também. O Leonardo DiCaprio comprou os direitos dele também pra refazer, mas até agora o filme tá parado. O filme é de 2007, se eu não me engano. Ele saiu aqui no Brasil por volta de 2009. O filme conta a história de um serial killer que dá fim a umas prostitutas por aí. E mostra lá um cafetão, que é um ex-policial, caçando as prostitutas que sumiram. Ele acha que as prostitutas... estavam aprontando com ele. O filme tem um clima meio no ar, bicho, porque ninguém ali é perfeito. É todo mundo pilantra, ninguém vale nada, com exceção da filha da prostituta que sumiu lá, de uma das prostitutas, que é uma menininha que ela não tem nada a ver com a situação, e ela é a única parte inocente do filme. Fora isso, todo mundo é pilantra no filme. E é um filme sensacional, é de tirar o fôlego. Há algumas cenas de violência estilizadas. É também um filme que não dá pra assistir com a mamãe do lado, entendeu? É um filme que tem umas cenas de violência, mas é um filme muito bem dirigido. É um tipo de filme que você, às vezes, se pergunta, putz, cara, por que não se faz um filme desse aqui no Brasil? Entendeu? É um filme literalmente. E o título resume de maneira interessante. O cara, o tal do caçador, é um cafetão que foi expulso da polícia porque era corrupto. Aí ele vira cafetão. E é um cafetão de péssima índole, aqueles que só falta dar porrada nas putas. O cara é pilantra mesmo. Entendeu? Mas o filme não trata exatamente de redenção, mas trata justamente dessa situação bizarra que rola ali. Que você vê um cara que literalmente é um cara sem escrúpulos, que ele acaba fazendo certo por causa da situação que se cria. É um filme muito bom mesmo, e é um filme que fica com você depois que você assiste. Algum cara, que você não indica. Cara, eu não vou indicar hoje, né, que a gente começou falando sobre o Watchmen, né, cara. Tem que falar do Watchmen, cara. Ô, filme ruim. E ainda vou fazer uma... Vou acrescentar aqui. Fuja de qualquer filme do Zack Snyder, cara. Fuja do filme do Zack Snyder. Então você não indica... Zack Snyder. Tá, nem um filme, é um diretor. Zack Snyder, você merece mais, entendeu? Você merece mais. Zack Snyder, não, ele é muito ruim. Então, minha vez. Você falou de dois filmes antigos, mas eu vou falar agora de um lançamento. Se você gosta de se você gosta de filmes artísticos, com fotografias e toda aquela baboseira, tipo meu pai ou eu também, A Invenção de Hugo Cabret. Gostei do filme bom, tem uma fotografia, pô, bonita pra caramba, cara. As tomadas, tudo, as cores, cara. A forma como ele é passado, no começo você pensa, pô, ele é meio bobinho. Ele é do Martin Scorsese. Não! Martin Scorsese, caramba. Bom, já que eu falei Martin Scorsese, depois eu vou indicar outro dele. Mas, pô, A Invenção de Hugo Cabret. Tem uma fotografia bonita pra caramba. E depois, ele no começo ele parece meio bobo, mas da metade pra lá começa a acontecer umas coisas fantásticas que você fica imaginando. Pô, esse filme vai sair da linha que tá até agora, mas ele fica bom. Conta lá a história de um garoto lá que trabalha num relógio no começo do século e tal. E tem uma invenção lá que ele e o pai dele descobriram, que é um robô autômato que faz desenho, mas o filme é bom, eu indico ver. Mas assim, é um filme lento, onde no geral não acontece nada. Se você quer ver ação, não veja esse filme, mas se você gosta de filme artístico, veja Hugo Cabret. Já que a gente falou de Martin Scorsese, vou indicar outro filme agora, que é meio óbvio também, mas que é bom, Os Infiltrados. Os Infiltrados é um filme bom, cara, com Leonardo DiCaprio. É uma refilmagem também de um filme chinês aí. E o filme chinês, de passagem, é melhor do que o filme do Scorsese. Mas provavelmente... Só perde na trilha sonora. E na atuação ali. Provavelmente a pessoa que tá vindo também não vai achar esse filme chinês. Mas então, se achar, assista. Mas é uma trilogia. Os Infiltrados é bom. Tem uma trinca, tem sempre aquele negócio de, pô, quem é o vilão, quem é o mocinho e tal. Os Infiltrados é um filme bom. Veja, e a trilha sonora dele, pô. Gostei tanto da música dele que eu toco no meu celular, é aquele... Boston, esqueci o nome da... O filme tem algumas músicas assim, sensacionais. Ele abre com o Mini Shelter, né, do Rolling Stones. E tem uma música do Pink Floyd, né, com o Fontaine Dumbler, né, que é o... Eu acho que esse aqui é quem canta essa música, mas é um bom filme. E já que eu falei do Infiltrados, essa parte de trás, a gente acaba com a trilha sonora do... Certo? Então vamos lá. Filme que eu não indico, cara. Cara, não vejo Motoqueiro Fantasma 2, isso é óbvio, mas filme que eu não indico, que, cara, o livro é ruim e o filme é pior ainda, cara. O filme conseguiu ser pior. Cara, é óbvio que eu vou dizer agora. Se você lê a sinopse do filme, você vai saber que é ruim, mas infelizmente eu quis ver essa bosta pra saber se era tão ruim quanto eu achava que ia ser. Eu Sou o Número 4. Que filme ruim, cara. Não veja esse filme. Não tem nem o que falar, cara. Fuja dele, corra. Não seja o número 5 dos bobos que viu. Não seja. O filme é ruim, cara. O filme é ruim. Computação gráfica é ridícula, história é ridícula. Eu gostei. Tu gostou do número 4? Cara, assim, o que eu posso dizer? Dá pra ver, cara. Pô, é tipo assim, isso é interessante. senhor ouvinte, é complicado lidar com esse cidadão. Ele, tipo assim, o cara diz que Transformers é uma obra-prima e tem ataques de... Cara, o que o Super 4 tem de bom, cara? Foi clichê puro, cara. E o cara... Não, gosta de Transformers e fala de clichê. Tá, peraí, eu tenho que me justificar agora para as pessoas saberem por que eu gosto de Transformers. Não, tudo bem, chega, vamos terminar com isso. Não, vamos embora. Não, eu tenho que não, dá um podcast inteiro só falando de... Não, eu só vou fazer um resumo rápido em cima. Eu gosto de Transformers porque a vida toda eu gostei de carro. Chega, de extraterrestre, de ficção científica. Não tô ouvindo, Então tá. Você gostou do seu 4? Eu não gostei, não veja. Dance. Então, fecha essa bagaça aí com a trilha sonora do... Psh.